Produção. Valorize a vida, não desperdice, não. Deus tem uma saída e te oferece a solução. Então valorize a vida, não desperdice, não. Deus tem uma saída e te oferece a solução, irmão. Hey. Pra mim, como anda a sua vida? O que você está vivendo te traz a alegria ou desconforto em sua mente? Não consegue esconder, não desperdice sua vida por grana, prazer, tentando resgatar, agonizando pelo amor, sendo massacrado pela guerra que você criou. Agora aguenta a consequência, não adianta lamentar. Levante-se e tente a vitória conquistar. Na raça, não embace nem disfarça. A obra do Senhor não se pratica de graça. Jejum, oração, joelhos no chão, é o preço que se tem pra conquistar a salvação. Não jogue fora a vida nova por estar com Cristo. Não rejeite as bênçãos do Senhor, pois isso é desperdício, largue o vício e tenha o grande compromisso. A vida em santidade é bem melhor, creia nisso. Essa situação, perdido sem solução, desmotivado a viver com mágoas no coração. Jogue fora o que for negativo pra sua alma, não demora e recomece na mais pura calma. Seja forte e consagre a sua caminhada. Você faz seu caminho, mas é Deus quem constrói a estrada, fortificando a quebrada com a unção em minhas canções. Não posso desistir, pois eu resgato corações. Valorize a vida, não desperdice, não. Deus tem uma saída e te oferece a solução. Então valorize a vida, não desperdice, não. Deus tem uma saída e te oferece a solução, irmão. Ser superior que transforma em resgatos louco, marchando pela paz, infelizmente é só pipoco. Confronto nos guetos, mata nos pretos, só preconceito, zelando pela vida e amor que trago no peito. Com muito respeito, represento o reino de Deus, glorifico a santidade. É verdade, nos concedeu realista, mas otimista, pois a fé é o que me motiva a seguir firme na ativa. Com a cabeça erguida, não desperdice sua vida, creia na vitória. Levante-se do chão, guerreiro, já chegou a hora. Mostre seu potencial, pague o mal com o bem, não seja mais um refém, você vai bem mais além. Porém eu sei que muitos não tão nem aí. Vive como quer, não pensa antes de agir. Espiritualmente abalado, prejudicado, com o coração ferido, escravo do pecado. E por viver assim, por muitos sendo julgado, minha atitude é outra, não posso ficar parado. Eu fui só mais um de muitos que se desviaram. Olhei para o passado onde vários se acabaram. O refúgio eu encontrei, eu sei, foi pela dor. Antes de aceitar eu orei, pedindo muito amor ao meu Senhor fiel, ao Deus de Israel. Mergulhei nas águas da vida, não sou mais um réu. Valorize a vida, não desperdice, não. Deus tem uma saída e te oferece a solução. Então valorize a vida, não desperdice, não. Deus tem uma saída e te oferece a solução, irmão. Valorize a vida, não desperdice, não. Deus tem uma saída e te oferece a solução. Então valorize a vida, não desperdice, não. Deus tem uma saída e te oferece a solução, irmão.